como número 2, chama na torre 1 no 8 decimal 3, ajuste no 0 no 6. 0 no 6, segue como número 3 na empresa, e a torre 3, bom dia. Bom voo. Obrigado. Ingresso, aporte alinhado e pronto, cabeceira 1 no 7, Mike Eco Delta. Eco Delta autorizado a decolar, pista 1 no 7, vento 1 no 80 graus com 0,7 nós. Decolado às 3:08, controle 1 no 9 decimal 8, bom voo. Obrigado, bom dia. 2 Gol 1 804, Ponte Espera no 0, na China. Gol 1 804, ali mantém pistão no 0. Ali mantém no 0, Gol 1804. Mike Eco Delta decolado às 3:09, aguarde transferência de comunicações. Delta aguardado. Olha, gol 1897. Estamos 2000 colando direita na gole. 1897, contato radar na decolagem, suba nível 360 na saída gole. 360 gole, gol. Controle Salvador, muito bom dia, papapapá, Mike Eco Delta. Papapapá, Mike Eco Delta, mantenha-se em condições visuais, direto Manati, 500 pés. Reporte no através do Farol da Barra. Reporte através do Farol da Barra, proa direta Manati. Solicita ascensão a 1000. Autorizado, Mike Eco Delta. Delta. 0804. Salvador 1795, Ponte Espera, pronto. 1795, após a rolagem da aeronave da companhia, ali mantém pistão no 0. Após a no 804, decolado aos 41, chame agora o controle 1 no 9 decimal 8, bom voo. Obrigado, bom dia. Bom dia, voo no 804. Voo no 804, contato radar na decolagem, suba nível 360, saída da EL. 360 na da EL, 804. Salvador, 3179, datando. De novo, informação Kilo agora. Nova Guarulhos, 340 ao nível? Isso. Central coordenado com a de cópia. Do 97, chama agora Centro Recife 1288, alterne 13325. 288 e alternado 13325, até amanhã. É. Uno 715, autorizado decolar, pistão no zero, vento 160 graus com 119. Taxi está 3153, POB 126, autonomia de 3 horas e 50, alterna Guarulhos. Tudo pronto, 183, ajuste no 0, 162. 10, 16, autorizado táxi ainda, na Charlie, chama 183, tanto 3153, bom dia. 250, até para a camisa 300, porta. No 79, pronto, cópia. Prossiga. Via Upper Whisky 50. Decoladão no zero, primeira curva à direita, saída da EL, transição de NER. 5171 no transponder, o controle 1 no 9.8. Autorizou Guarulhos 340 ao nível, decola 1-0 com curva à direita da Eldiné. Intercepta o uniforme ISC 50, o limite é Guarulhos. Controle Salvador na saída 5.9.8, transponder 5171 no 3179 da TAM. Cotejamento correto, portão 01, reporte quando pronto para acionamento push. Pode ter certeza. 183153, ponto de espera da 10 pronto. 13153, bom dia, autorizado a alinhar e manter deslocada 90 metros, pista 10. Sente autorizado a alinhar e manter 10, tanto 3153. Agora 380 autorizado, voo 171. Controle Salvador, é o Mike Eco Delta? Mike Eco Delta, prossiga. Ok, através de farol da barra, meu pé. Gente, Mike Eco Delta, 1-2 milhas, sudoeste de Salvador, livre. Livre frequência para coordenação, reporte para o regresso, não tráfego conhecido, é reportar no setor. Ok, gente, graças, chama no regresso, Mike Eco Delta. Uno 53, autorizado decolar, pistão no zero, vento 140 graus, 12 nós. 7, livre decolagem no zero, TAM 3153. 5, secundária. Uno 3325, tem uma boa semana, 804. Boa. Suba, 153, decolado às 47, chame agora o controle, 119.8, tenha um bom voo. 19.8, bom dia, 3153. Controle, bom dia, tá? 3153, decolou na sua escuta. 3153, contato radar na decolagem e saída da El, suba nível 340. Da El 340, tá? 3153, pode voar na proa de, da posição Black? Mantenha o perfil de saída, tá? 3153. Mantendo o perfil, 3153. Voo 897, o tráfego cruzou agora em nível, posição 11 horas 25 milhas no rumo nordeste, da presente em relação à navegação para hoje, Sagrado. Voo 1922, sob controle de Salvador, a frequência 1998. Gol no 729, chão Brasília, em 12. Motor Salvador, bom dia, gol no 922, informação, quilo. Gol no 922, aciona a identificação, autorizado chegada Mari, desse mantém a nível 050. Identificou Mari 050. Gol no 7, no 5, chame Centro Recife, 1288, alterne 13325. A segunda é 13325? Afirmo, 13325. Obrigado, bom dia, bom trabalho, gol no 7. Bom dia, primária é 1288. Obrigado. Alô, Salvador, gol 607, gate 612, pushback acionamento. Fui número 07, 612. Afirmo. Sende autorizado, push acionamento, report tax. Reportarei, tax, gol 607. Quanto ligou no 922? No 922, prossiga. Possível voar na proa 050 para evitar a formação? Em condições de voar na proa de ITAP, gol 922. ITAP, positivo. Sim, voando na proa de ITAP, desça para nível 050. 50 ITAP. Ok, agora como recebe o 997? Confirme como recebe agora o 997? Três, chame Centro Recife, 1288, alterne 13325. 3288, 3325, tá 1. Golf Oscar confirmando qual parte que se encontra a intenção de decolagem, 1 no 7 ou no 0? 4517. Sente a radial ideal de saída? 307. Sete Utinga, localidade. Firma. Sente, aguarde coordenação junto ao centro. No 922, após ITAP, autorizado e ALS, é o glide, desça para 12 mil pés, QNH1 no 016, reporte estabilizado. ITAP, 2 mil pés, QNH sem glide, reporte estabilizado, voo 1922. 83 no POB. De Galeão, autonomia? 4 horas e 20. Uno 607, autorizado táxi, via Juliette Alfa, no ponto de espera, chamar a torre 1 no 8 decimal 3, ajuste 1 no 0 no meia. Com 1016, no ponto de espera, 183, via Juliette Alfa, gol 1607. Whisky Golf Oscar, pronto, cópia. Prossiga. Whisky Golf Oscar, Salvador, para Sierra, November Uniforme, Tango, Tinga, 065, nível correto, decola no 7, primeira curva à direita, irá acender para 1500 pés e manterá a linha do litoral. Informo que o corredor Achete está suspenso, aciona o transponder 5406 dúzia, o controle opera em 109.8, manterá 1500 pés até a liberação do controle Salvador. Afirmativo. Autorizado o Tinga 065, decola 27, primeira direita, mantém 1500 na linha do litoral. 5406, o controle 119, vou manter 1500 até a liberação. O esse golpe. Whisky Golf Oscar, cotejamento correto, apenas por curiosidade, a quantas milhas de Salvador se localiza o Tinga? É 202 milhas. 202 milhas, ciente. O POB? Zero eu. Zero você a bordo, chama agora o controle em Atoi, 183, bom voo. Gostei, obrigado, bom dia. Salvador, 31791, o Chibeca estacionamento. 09 da Web, 340 Brasília. 6709, 340 Brasília, será coordenada, informação é aquilo, informação em curso. Tá ciente daquilo, pode adiantar a saída pra gente? Saída gole, transição ao fito. Gole ao fito, obrigado. Santa 3179, só informando que o centro Salvador, o centro Recife, em Pouso Salvador, uma separação de 5 minutos entre as aeronaves que decolam com a mesma rota para Guarulhos ou São Paulo. Informando que sua aeronave é o número 2, temos agora um Boeing da Gol no ponto de espera. Livre acionamento e pushback, reporte quando pronto para o táxi. Ok, reportará, só para informar se o senhor puder coordenar, a gente está bem atrasado. A 37 não vai reportar para o táxi. Gente, o mesmo se encontra agora no ponto de espera. O tempo que o senhor concluiu o push e chamar para o táxi, deverá dar um intervalo de 5 minutos. A gente vai devagarzinho aqui. Torre Salvador, Bandia, gol 1607, ponto de espera 1-0, pronto. Uno 607, bom dia, autorizado alinhar e decolar pista no zero, vento 1 no 80 graus, 09 nós. Bem-vindo ao decolagem, voo 607. Mensagem 09, o portão que se encontra é o 09. Pronto, cópia. Pronto. O objeto mensagem 09 autorizado Brasília, nível de voo 340, via UP Zulu 17. Decolada no zero, primeira curva à direita, saída gole, transição ofito. 5407, eu transpondo o controle 19.8. Usado 340, via Pesulu 17 para Brasília. Saída agora o fito, decola 10 com curva direita, controle saída 19.8 e o transponder 5407. O 6709 informa que está pronto já para o back acionamento no 9. O objeto 6709 é autorizado posicionar, reporte quando pronto. Autorizado posicionamento, reporte táxi. Autorizado, reporte para táxi. 709. Kilo, autorizado inicialmente a nível 370. 07, decolou 59, chame o controle 119.8. 98, 1607. 4 milhas para o marcador externo, complexo final ILS, um glide, torre 118.3. Reduza para aproximação. 23, reduzindo. Controle Salvador, gol no 607. Gol no 607, contato radar na decolagem, saída da El, suba nível 360. Gol no 607. Informação, informa o cabeceiro deslocado a 90 metros, confirme treino. Confirme se visual campo. Baixado travado e visual, gol 9DZ. Eu acho que autorizado o táxi, reporte ingresso, pista do 97. Gol 1922, reporte 4 milhas de cabeceira, 1-0. Portar. Dos dois, tráfego avistado, autorizado, pouso pista 1-0, vento 170 graus, 08 nós, forma cabeceira deslocada 90 metros, 90 metros. Ciente da restrição, livre pouso, gol 1922. Salvador, bom dia, tá, 3663, com a informação Kilo, passou 170 ao 100. 3663, acionando de identificação, autorizado chegada Bonf, desse manter a nível 050. Chegada Bonf ao 050, tá, 3663. 9 táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera chamará a torre, 198.3, ponto de espera da Charlie, cabeceira deslocada em 90 metros, ajuste no 016. Juliette Alfa no ponto de espera da Charlie, a torre 183, ou no 016, ou 6709. Salvador, 3179 para o táxi, estamos com 172.172 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia, até na aeródromo do Galeão. Galeão alternado. Da 3179, irá dar passagem ao Webjet. Boeing da Webjet à sua direita na Alfa. Segue como número 2. No ponto de espera, chamada Torre 1083. Sim. Golf Mike Al, confirme o pato que se encontra e a intenção de decolagem. É no 017. O Fiosco autorizado de ingresso, poste alinhado e pronto para decolar a pista no 7. E Golf Mike Alpha, apenas confirmando a radial de alta sairia 247, cancela 40 milhas e prossegue visual no 065, é isso? Sente, será coordenado, guarde cópia. 1607, chame Centro Recife na frequência 1288, alternio 13325. 2883325, gol 1607. Torre Salvador, bom dia, o Webjet 6709, próximo ponto de espera. Charlie, pronto. Web 6709, bom dia, autorizado alinhar e decolar pista 10, vento 170 graus, 09 nós. Alinha e decola, 6709. Golf Oscar autorizado a decolar pista 17, vento 180 graus, 10 nós. Juliette, posição 04. Juliette 04, 922. Tango, Golf Mike Alpha, pronto, cópia. 310. Alinha mantendo 10, 3179. Web 6709, decolou 06, chame controle 119.8. 198 grato. Controle, bom dia, Objeto 6709. Web 6709, contato radar na decolagem, saída Gole, suba nível 340. Subindo 340 na Gole, quando possível, é Val ou Gole. Ciente, inicialmente manter o perfil. Mantendo. Patrulha de Salvador, bom dia, Papa Romeu, Whisky, Golf, Oscar, decolou na sua escuta. Papa Romeo, Whisky Golf Oscar, mantenha-se em condições visuais 1500 pés. Reporte através de Farol da Barra. Reportaremos através de Farol da Barra.